Aquela rua é chamada Três Marias, porque moram Três Marias no lugar. São três donzelas conservadas e tão belas que até o padre se demora a confessar. E o São Cristão, quando elas vão à missa, agarra o sino e dá cambotas pelo ar. E quando as três de braço dado vão à praça, rola cachaça até a moçada se matar. E quando as três de braço dado vão à praça, rola cachaça até a moçada se matar. E nem pensa em namorar. E a do meio, que é Maria Conceição, não há paixão que a leve até ao altar. Maria Bela, mais velha e mais formosa, só vai à missa para rezar e comungar. E quando as três de braço dado vão à praça, rola cachaça até a moçada se matar. E quando as três de braço dado vão à praça, rola cachaça até a moçada se matar. Maria Rosa, quando passa pela rua, deixa um perfume de mocinha pelo ar. E até dizem que Maria Conceição já fez defunto do caixão se levantar. E a mais velha, que já tem nome de bela, sai à janela e todos param para olhar. E quando as três de braço dado vão à praça, rola cachaça até a moçada se matar. E quando as três de braço dado vão à praça, rola cachaça até a moçada se matar. Se matar, quantos morreram por Maria Conceição? O São Cristão passa um dia para contar. Maria Bela já encheu um cemitério e ainda tem muita gente para enterrar. E quando as três de braço dado vão à praça, rola cachaça até a moçada se matar. E quando as três de braço dado vão à praça, rola cachaça até a moçada se matar.